mãe. Palavra simples, mas sem definição à sua altura. Anjo protetor, anjo de defesa, anjo com grande farol a iluminar todos os filhos, independendo de quantos tiver, pois tem um coração com abrigo sem limites. De todos os jardins é a mais bela rosa, de todas as estrelas a mais reluzente. Não importa a sua idade, quanto mais vivida, o brilho reluz mais forte. Mãe, disse tudo isso para expressar um pouco do que sinto e falar do que você representa na minha vida, mãezinha. Eu queria, mãe, que jamais tivesse derramado uma lágrima por minha causa, mas isso foi inevitável, porque a sua emoção foi aflorada desde a hora do meu nascimento. O seu choro representou para Deus não sofrimento, mas sim agradecimento em forma de lágrimas. Você é um misto de doçura. Mesmo diante de suas broncas, você continua sendo a rainha que reina em meu coração. Mãe, muitas vezes tive vontade de voltar ao seu ventre, porque sei que lá estaria seguro com toda a sua proteção. Aqui, muitas vezes escondo a minha lágrima para que a sua não caia. Lá eu poderia chorar sem que você presenciasse, apenas sentisse. Quero parabenizá-la por essa linda data, que é reservada especialmente para você. Dizer te amo é pouco diante da vontade que tenho de te levar para um céu, onde a estrela maior continuará sendo você. Parabéns pelo seu dia, mamãe.